São amigas quando estamos sós. São amantes nas noites de verão e aconchego nas noites de inverno. Quando estamos perdidos na vida, vão connosco até ao inferno. Todas as mulheres do mundo são como rosas num lindo jardim. É preciso estimá-las, beijá-las, sentir o seu perfume nas noites sem fim. E se houver quem afirme o contrário, é mentira, pois tenho para mim que todas as mulheres do mundo são como rosas num lindo jardim. Têm espinhos, porém o prazer é quase sempre maior do que a dor. É ternura e cumplicidade o que fica depois do amor. São amantes nas noites de verão e aconchego nas noites de inverno. Quando estamos perdidos na vida, vão, vão connosco até ao inferno. Todas as mulheres do mundo são como rosas num lindo jardim. É preciso estimá-las, beijá-las, sentir o seu perfume nas noites sem fim. E se houver quem afirme o contrário, é mentira, pois tenho para mim que todas as mulheres do mundo são como rosas num lindo jardim. São avós que nos contaram histórias, eram mães que morriam por nós. São irmãs pela cumplicidade, são amigas quando estamos sós. São amantes nas noites de verão e aconchego nas noites de inverno. Quando estamos perdidos na vida, vão, vão connosco até ao inferno. Todas as mulheres do mundo são como rosas num lindo jardim. É preciso estimá-las, beijá-las, sentir o seu perfume nas noites sem fim. E se houver quem afirme o contrário, é mentira, pois tenho para mim que todas as mulheres do mundo são como rosas num lindo jardim. Pois tenho para mim que todas as mulheres do mundo são como rosas num lindo jardim. Todas as mulheres do mundo.